and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. Boa tarde, galera. Aqui é a Dance. Hoje a gente convidou o Matheus Marestoni. Obrigada pelo Acácio Augusto, que foi quem nos deu a dica, fez o contato, a ponte com o Matheus, para a gente discutir um pouco sobre tática e estratégias anarquistas a partir da experiência de junho de 2013, que é o que o Matheus vai falar com a gente. Então, Matheus, se pudesse apresentar um pouco aí pra gente, falar quem tu é, como tu quiser se apresentar aí. Que difícil me apresentar, né? Mas enfim, meu nome é Matheus Marestoni, eu sou de São Paulo, eu militei durante 2 anos no Comitê Popular da Copa aqui de São Paulo, estive nas ruas durante o julho de 2013, e esse é um assunto que me interessa muito e eu tenho feito pesquisas, escrito textos e estudado os efeitos de junho até os dias de hoje, assim, porque eu acho que o acontecimento junho passou, mas a gente está sentindo os efeitos dele até hoje nas diferentes perspectivas, nas diferentes áreas do que a gente pode chamar de nova política, de anarquismo. Então eu agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, Matheus, a gente queria começar assim, uma pergunta meio, né, um pouco bem ampla, assim, né? Mas se pudesse falar um pouco pra gente o que é ação direta, assim, no anarquismo, na... como que tu define, como que tu tem pensado isso? Sim. É, ação direta, vários autores e autoras anarquistas vão trabalhar com a noção de ação direta, né? Porque ela é, de certo modo, o que atravessa a história do anarquismo há séculos, assim. Eu costumo usar muito uma definição que eu gosto muito, que é de uma anarquista estadunidense, a Voltaire de Clare, que ela diz assim, toda pessoa que planejou fazer qualquer coisa e foi e fez, ou pôs seu plano em execução antes de outros e ganhou a cooperação e colaboração de outras pessoas, sem apelar para autoridades, pedir licença ou agradá-los, foi um praticante da ação direta, que pode ser extremamente violenta ou tão calma quanto as suaves águas dos rios de planície. Então, assim, para ela, ação direta, para ela e para vários anarquistas, né? Mas eu acho que a definição dela é bem precisa. Ação direta é uma ação feita sem mediação. Então, pessoas que têm necessidades e interesses de algo, elas fazem a partir de um apoio mútuo, de uma solidariedade junto com outras pessoas, ou muitas vezes até sozinha, sem pedir autorização para uma autoridade, ou sem se submeter a, sei lá, alguma deliberação externa às próprias pessoas envolvidas naquela ação. E entender a noção de ação direta, ainda mais hoje em dia, é muito importante, porque muitos têm se falado, né? A gente acaba usando muitos termos, eles acabam sendo esvaziados, acabam virando palavras-chave, e a gente se perde um pouco no que significa cada termo, né? Eu acho que é importante a gente estancar os termos para entender qual que é, inclusive, a história política dos próprios termos e como é e ao que eles se referem quando a gente usa. E, assim, apesar de muitas pessoas falarem de ação direta, ação direta, ação direta, e outro, na própria definição da Voltaire de Clare, não necessariamente só anarquistas praticam ação direta, porque ela vai até explicar isso no texto, que inclusive tem esse nome, assim, eu indico para quem quiser, estiver mais interessado sobre o assunto, chama Ação Direta, o texto tem na internet, tem traduzido para o português. Ela vai dizer que não apenas as pessoas anarquistas praticam ação direta, só que lendo ela e lendo José Oiticica, que é um anarquista brasileiro, o você consegue entender que o que diferencia o anarquista de uma pessoa não anarquista no campo da ação direta é que a ação direta ela não é utilizada como um apoio extra-parlamentar. Ela é uma prática ética, inclusive. Ela é quase o cerne da prática libertária. Então, por exemplo, um grupo, sei lá, vinculado a um partido pode dizer que faz ação direta. Ele pode até fazer uma ação direta, mas a ação direta que me interessa é a ação direta que ela é uma ação que ela é sem mediação, ou como o próprio Oiticica vai dizer, é uma ação indelegável, né? Uma ação que não se delega algo a alguém. Então, ela é, de certo modo, que atravessa o anarquismo, ela é uma prática que muitas vezes pode ser feita por pessoas não anarquistas, mas para os anarquistas ela tem uma especificidade, assim. Ela não é um apoio extra-parlamentar, ela não é um plus de uma ação política. Ela é, em si, a própria prática cotidiana. Então, a questão da ação direta, ela atravessa a história do anarquismo, a Comuna de Paris, a Revolução Social na Espanha, as lutas recorrentes e as últimas lutas, por exemplo, em Porto Alegre, em São Paulo, em 2013, no Rio de Janeiro e nos outros estados, a ação direta acabou tomando uma relevância que eu acho que nem os anarquistas, e eu particularmente, não esperava que ia se falar tanto nesse termo. Eu acho importante essa pergunta porque eu acho que a gente precisa estancar o termo. Que às vezes ele é muito reproduzido, e a gente acaba se perdendo um pouco do que ele significa e a que ele se refere. Então, basicamente é isso, uma ação sem mediação, para os anarquistas, a própria prática cotidiana. Assim. Então, uma ação direta pode ser desde uma escola... E aí, né, voltando à citação da própria Voltaire de Clare, pode ser extremamente violenta ou tão calma quanto as suaves águas dos rios de planície. Então, pode ser desde uma auto-organização de uma escola, uma ocupação, ou até mesmo depredação e explosões, enfim, ela é infinita. Assim, não há possibilidade de criar modelos de ação direta, nem uma lista que as limite. Elas são infinitas, porque é justamente uma ação que rompe com o que a gente conhece e muitas vezes acaba sendo engolido, que é a delegação e a mediação. Então, para mim, a ação direta é central no anarquismo e é muito importante discutir essa própria noção na contemporaneidade, acho que cada vez mais, inclusive. Acho que é o momento mais importante da gente pensar a ação direta e praticar a ação direta cada vez mais. Ocho, nueve, puñaladas. A clavar los cuchillos de la guerra social. Un cuchillo con veneno contra la normalidad. Que desangra la paz, que desvanezca la moral. Que no vuelva a respirar con el peso de este puñal. No queremos ser obreros, queremos romper el trabajo. Queremos gritar los desgarros de nuestro odio condenado. No queremos ser ciudadanos, queremos quemar las ciudades. Degollando los monumentos de los que quisieron civilizarte. Somos amantes de un fuego inconquistable hacia el terreno prohibido. En donde habitan nuestros ángeles feraces, feroces, fugaces, rapaces, gigantes. Frente a otro asqueroso gigante. Arte como crimen, crimen como arte. Y practicar la magia de los bellos criminales, brujería mundana, bravata vandálica, una orquesta de vidrios quebrados que nos llama a reavivar la llama de nuestra propia revuelta. Y el mundo completo es fantástica hoguera. No queremos ser servidumbre, queremos volar la. Un comentario en relación a eso, cuando a gente fala dessa questão de estratégia e tática, né? Parece então que a ação direta é a tática anarquista por excelência, né? Que ela atravessa praticamente todas as ações, assim, né? O pessoal do Fagulha, não nós, né? Mas o pessoal do jornal Fagulha publicou recentemente um texto falando sobre uma espécie de uma taxonomia, né? Das ações, da tática e da estratégia, em que eles fazem essa divisão inicial entre ação indireta e ação direta, né? E a ideia de que a ação indireta, ela é bem isso que tu falou, ela é definida pela mediação, enquanto a ação direta é definida pela ausência de mediação, né? Sim. Nesse sentido, a ação direta, ela tem um caráter bastante importante do ponto de vista de tática, e me parece que ela é uma estratégia que ela propicia uma ação de insurreição, né? No sentido um pouco mais amplo aí, né? se identifica, ou uma parte razoável do anarquismo contemporâneo se identifica com a noção de insurreição, né, de insurrecionalismo. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar isso, mas enfim. Sim, também. Inclusive, nessas vertentes, ou nessa interpretação aí, de eventos recentes, inclusive, na ação, por exemplo, de 2013, que é meio que o teu métier, né, cara? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de junho de 2013, o papel da ação direta nesse processo, e o papel dessas vertentes do insurrecionalismo pra gente, pode ser? Então, junho de 2013 foi um momento, como eu já disse, um momento onde o anarquismo, de certo modo, ele escorreu do que seria o termo anarquismo, né, e as práticas e a discussão sobre o anarquismo, ele escorre do próprio círculo anarquista, se é que a gente pode dizer assim, e começa a ganhar um pouco um campo de discussão que eu, particularmente, não imaginava que isso ia acontecer tão rapidamente. Assim, foi um rastilho rápido, assim. E eu acho que naquele momento, sobretudo... Mas é muito doido isso, porque isso entrou basicamente por uma discussão do autonomismo, né? A discussão de ação direta em 2013, ela entrou pelo campo do autonomismo. E autonomismo era uma outra discussão que a gente poderia fazer, que aí daria uma discussão bem longa, porque, pelo menos para mim, assim, nas minhas pesquisas, nos textos que eu tenho escrito e no, nas conversas com algumas pessoas, eu comecei a identificar que o autonomismo que a gente tem que teve em 2013 e o que se conhece como autonomismo agora tem uma mudança em comparação ao que seria as procedências do autonomismo, que seria o autonomismo operário italiano da década de 70, o autonomismo, os autônomos, né, de Berlim, na década de 70 e 80, Berlim 80. Então, é muito doido pensar como um termo, né, e uma perspectiva de ação anarquista, ela entra em discussão por conta do autonomismo, sobretudo com o movimento MPL, o movimento Passe Livre, que em São Paulo teve presente nas ruas e chamou as primeiras manifestações. Mas o que me interessa em junho, e para pensar ação direta, é justamente porque ela escorre do próprio movimento Passe Livre. Então, ela escorre do próprio campo do que seria esse autonomismo. Então, a gente podia, a gente pode notar, sobretudo em São Paulo, como se davam as próprias construções das manifestações ou das ações que eram extra-manifestações. Então, barricadas em terminais ou travamentos de vias, faixas que eram jogadas de pontes, escrachos de prefeito, secretário de transporte. Então, isso muitas vezes... A noção de ação direta ela é ampla, né? Porque o que a define é uma ação sem mediação. Então, como ela é infinita, eu poderia identificar o que seria essa ação direta em junho em vários momentos, assim. Sobretudo na discussão de tática e estratégia. Se você pegar o que mais falou, né? E, de certo modo, de uma maneira muito canalha sobre junho de 2013, era a maneira como se tentou criminalizar táticas de luta, como o uso da tática do Bloco Negro. Eu uso, eu queria só frisar que eu uso o termo Bloco Negro e não Black Bloc, porque eu acho que, como é uma tática, eu faço questão de não transformar num conceito universal, porque quando a gente usa o termo Black Bloc, eu tenho a impressão e a percepção de que se universaliza alguma coisa que é uma tática localizada. Eu faço questão de usar o termo Bloco Negro porque é uma mancha no espaço mesmo, que a gente vê é uma questão concreta, ela não cabe num conceito, também não cabe em algo universal que seria um termo em inglês. Mas enfim, a maneira canalha como se lidou com a tática do Bloco Negro, que é uma tática de ação direta, e é uma tática de ação direta com a sua potência. Só que muitas pessoas, inclusive alguns anarquistas em 2013, lidavam com a tática do Bloco Negro de maneira um pouco ambíguo, assim, porque para algumas pessoas e alguns grupos de uma tradição mais, como é que eu vou dizer, ou do anarcossindicalismo, ou do que se chamou nas últimas décadas de especificismo, entendiam que essa tática ela não correspondia a uma estratégia. Então, eu acho que o que teve de interessante em junho, sobretudo em algumas práticas de ação direta, é mostrar que nem toda tática tem que estar condizente com uma estratégia. Porque a estratégia ela está no campo, de certo modo, de uma projeção de um futuro. Não que o insurrecionalismo, ou seja lá, uma tática de ação insurrecional, eu prefiro pensar assim, porque, de certo modo, em alguns autores como Bonanno e outros autores dessa perspectiva mais insurrecional, eles vão dizer que o insurrecionalismo ele não é um tipo de anarquismo, ele é um tipo de ação. Então ele pode ser praticado também, assim como ação direta, por várias pessoas, sobretudo por vários anarquistas. Então, tá, um anarco-sindicalista que é organizado no seu sindicato, que faz greves e tem assembleias e tudo mais, ele pode se articular com grupos de afinidade e fazer uma ação insurrecional. Enfim, essa discussão em junho de 2013, ela de certo modo era feita por alguns anarquistas, principalmente, que essas táticas não correspondiam a uma estratégia. E eu acho que o que junho teve de potente é que escandalizou que nem toda tática tem que corresponder a uma estratégia. Eu acho que muitas vezes as necessidades elas se forjam na própria poeira e nos gases da batalha, né? Parafraseando um pouco o próprio Nietzsche nessa questão de ouvir os roncos surdos da batalha, enfim. Então eu acho que a própria ação, por exemplo, de enfrentamento com a polícia em 2013, ela era uma ação direta porque ela escandalizava o fato de era preciso desacralizar a autoridade. Obviamente que quebrar um banco não vai destruir o capitalismo, isso todo mundo sabe. E essa era a crítica que alguns faziam. Ah, mas essa tática não está correspondendo à estratégia de acabar com o capitalismo, não está correspondendo à estratégia de acabar com o Estado. Só que aquela tática, naquele momento, ela tinha uma ação de um confrontamento, de um confronto direto. Então, assim, a gente não precisa se submeter, a gente não precisa reconhecer essa autoridade. Eu acho que essa discussão do insurrecionalismo ela é muito importante, ainda mais hoje em dia, que a gente vive num momento onde a política se mostra cada vez mais, apesar da política se mostrar cada vez mais, é quase confundir palavra política com polícia, é engraçado, né? Mas, enfim, que a política se mostra cada vez mais como pacificação e explicita o que é a própria política, né? Que é negociação. A política, desde os liberais clássicos, é negociação. E nesse contexto de negociação, os anarquistas, principalmente os insurrecionais, eles não têm o que negociar, não há o que negociar. A questão é combater diretamente a autoridade, o capitalismo, as práticas autoritárias que vão para além de um policial, porque, de certo modo, hoje em dia as coisas estão tão espraiadas que o próprio Francis Dupuy-Déry, no texto Black Blocs, ele vai dizer que é uma ideia que já vem de alguns autores também, que na manifestação, de certo modo, às vezes se formam polícias da paz. Então, o que é interessante pensar em junho é como é que essa dinâmica da ação direta e esses grupos insurrecionais, eles lidavam, para além do policial fardado, as pessoas que tentavam governar a própria revolta que estava espraiada nas ruas. Assim. A perspectiva insurrecionalista ela não se limita a um confronto de rua numa manifestação, porque a grande questão da perspectiva insurrecional é entender, estamos em guerra, e aqui nada tem a ver com guerra entre estados, mas uma perspectiva de guerra social mesmo, que atravessa os anarquistas. A história do anarquismo há séculos. E aí, nesse campo de entender que estamos em guerra, a gente começa a entender algumas leituras e algumas ações diretas consideradas violentas. Eu não tenho problema de chamá-las de violenta, porque eu acho que a gente tem que tirar o termo moral da palavra violência, não para transformá-la num fim, mas ela é a própria vida é violenta, né? As relações são violentas. Obviamente, não glorificando a violência, porque a grande questão é a gente entender o termo violência, entender que estamos em guerra, não no sentido de querer aniquilar ou dominar alguém. Eu acho que essa que é a grande diferença de uma perspectiva guerreira do anarquismo e uma perspectiva de guerra entre estados. Porque o estado, no limite, quando está em guerra, ele quer ou dominar alguém ou aniquilar alguém. O anarquismo, na verdade, é afirmar a vida, né? Eu acho que é não se submeter, é no limite, como disse, se não me engano, acho que é uma afirmação do Malatesta, né? Que o anarquismo é não só não obedecer, como também não querer mandar. Então é você levar para o limite essa dinâmica de conflito, aí numa perspectiva do próprio Proudhon, que é a pequena guerra, que é uma guerra cotidiana que vai atravessar todas as relações, assim, das produções de saber, as relações entre amigos, relações entre pessoas, mas sempre sem querer aniquilar ou dominar alguém. Então eu acho que dentro do insurrecionalismo tem essa discussão sobre a guerra, e ela se explicitou em junho de 2013, principalmente com essas ações diretas de alguns grupos anarquistas que usavam determinadas táticas de luta. Eu acho que é de se pensar, e eu acho que é urgente nós anarquistas pensarmos sobre essa questão do que é, né, na verdade, essa oposição que se faz ao insurrecionalismo. Se ela não é, de certo modo, uma pacificação do próprio enfrentamento, e aí nisso entra as discussões de que se o que se faz na rua seria uma autodefesa ou uma ação violenta, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem um pouco um peso moral no termo violento e de certo modo tenta se afastar disso, dizendo que, sei lá, quebrar o banco não é uma violência como atacar uma pessoa. Sem dúvida não é uma violência igual atacar uma pessoa. Mas eu acho que a gente tem que reescrever essa dinâmica de guerreiros entre nós e entender como que isso realmente pode impactar num contexto que a gente vive onde política é negociação e, no limite, com o neoliberalismo, política é assimilação e pacificação das práticas contundentes. Se aceita tudo no pluralismo democrático, só não se aceita aquilo que coloque ele em xeque. Se aceita que um anarquista faça uma manifestação com outros grupos, contanto que ele não diga que ele é anarquista. Se aceita grupos autônomos que façam pedidos de petições públicas, enfim, mas não se aceita que se explicite o que é a própria existência do Estado. Então, no limite, esse pluralismo democrático, ele aceita todas as forças, menos aquelas que o desestabilize, assim. Então, eu acho que a gente tem que entender que os anarquistas sempre foram vistos como inimigos, tanto pelos social-democratas, quanto pelas outras forças, mas nós, com essa questão de não, mas a guerra é sempre uma prática de Estado, a violência é sempre uma prática de Estado, às vezes a gente tem um pouco um resquício de uma leitura, de certo modo, que acaba reforçando que é o Estado mesmo que pode usar a violência, sabe? Isso é a perspectiva clássica da sociologia que está em Weber, que é o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força. Só que, no limite, a gente acaba, às vezes, reforçando esse termo legitimidade e ilegitimidade quando a gente diz que atacar, sei lá, sair na mão com um fascista na rua é autodefesa e não ataca. Só que se a gente entender que a gente está numa guerra social, e com isso não significa matar ninguém ou sair com uma necessidade de matar ninguém, porque eu também não estou partindo dessa perspectiva, sabe? Tem alguns anarquistas que acabam caindo nessa discussão que não é a que me interessa, assim. Me interessa é mais desacralizar a violência, não para defendê-la, mas também não para repudiá-la. É para entender que ela é uma ação como outras, assim. Isso em junho, para mim, pelo menos naquilo que eu vivi, naquilo que eu vi em junho, isso se explicitou de uma maneira muito, muito evidente, assim, muito forte. Essa ideia mesmo da própria revolta, né, como uma ação direta, né, que acho que é uma ideia interessante, assim, né, que da potência da própria revolta, que luta contra várias formas de captura, que de repente, inclusive, essas capturas, né, que, dentro do anarquismo também, né, de não ser capturada por certos discursos, enfim, próprio dentro do anarquismo, né. Não, mas eu gosto de pensar essa ideia da revolta em si como ação direta, né? Que ela não tem necessariamente um fim, ela não dá uma volta necessariamente, né? Mas tem essa potência, né? Sim, sim. Não, a revolta, sem dúvida, eu prefiro, inclusive, aqui em São Paulo, se usa muito o termo jornadas de junho, né? Para se referir a 2013. Eu prefiro usar o termo revolta de junho, porque realmente era alguma coisa que escapava, né? Ela era algo que... Primeiro que ela era um imprevisto e ela alterou a dinâmica das forças, por isso que ela é um acontecimento. Ela tem um marco onde a gente sente os efeitos dela até hoje, mas era sem dúvida uma potência na rua que ela é um pouco difícil da gente lidar. Por isso que o que eu tenho estudado ultimamente é sempre numa perspectiva de não querer contar uma única versão sobre junho. Eu acho que, na verdade, é entender os seus efeitos e as procedências, talvez, e como aquilo se configurou em determinado momento. Porque a revolta, ela é realmente... Ela incomoda mesmo, né? Ela tem uma questão de incômodo, de que é alguma coisa pulsante, alguma coisa viva. Então, alguns vão tentar enquadrar como uma questão pré-revolucionária, então vão tentar direcionar o que seria uma revolta para uma revolução, ou alguns vão dizer que a revolta é algo pueril, é algo juvenil, é o pré-político, principalmente numa perspectiva anarquista, como alguns marxistas gostam de fazer, né, numa leitura de Hobsbawm, e nesse sentido de que o anarquismo seria uma perspectiva pré-política. Só que, na verdade, a revolta atravessa a história do anarquismo. Ela, de certo modo, é o que faz o anarquismo estar vivo. Eu acho que é bem interessante, assim. O próprio Acácio Augusto, que já conversou com vocês em um dos podcasts, o texto dele sobre antipolítica, né, que, na verdade, a antipolítica se afirma na atitude da revolta. Eu acho que é um texto bem, bem, bem rico nessa perspectiva, assim. Então, entender a revolta como o elemento central de junho, eu não tenho dúvida que é isso mesmo, assim. Eu acho que é bem acertado, e foi bom tocar nesse termo, porque cada vez mais tem medo, né? As pessoas, até alguns anarquistas, mas em geral num campo mais amplo, assim, as pessoas têm medo da revolta, as pessoas tentam governar esse aspecto que é do ingovernável da revolta, né? Alguma coisa de uma potência das ruas, de alguma coisa que escapa de previsões, escapa de projetos, de futuros possíveis, quando na verdade a revolta, ela se dá no presente, né? Não tem muito... Eu, pelo menos, quando vejo, tento pensar numa noção de revolta, ou quando eu vejo alguma coisa, ou quando eu vivo alguma coisa, de certo modo, o passado, ele se apresenta como o que possibilitou essa configuração das forças em luta, né? Mas não como uma origem, mas como uma das questões, um dos elementos, assim, né? E ao mesmo tempo você não tem muito projeção de futuro, porque é no embate, né? É nas forças ali envolvidas no acontecimento e na revolta que se dá essa dinâmica. E por isso talvez que se produz tanto sobre junho, se produz tantas coisas, muitas vezes, de certo modo, uma leitura até um pouco autoritária sobre junho, que tenta limpar esse aspecto, porque a revolta tem um peso, né? Ela tem alguma coisa suja, ela tem uma coisa quente, ela tem cheiro, ela tem textura, ela não é asséptica como algumas pessoas tentam transformar, né? Numa leitura científica sobre junho, ou numa leitura científica sobre a revolta, tentam limpá-la da sua própria força mesmo. A revolta, de certo modo, ela escapa, né? Ela é difícil de ser descrita. Eu acho que é isso que me interessa em junho. É uma estranheza e, ao mesmo tempo, alguma coisa que ronda, que a gente, quando pensa em junho, eu, pelo menos, quando penso em junho, vem mais do que uma imagem, vem cheiros, assim, vem sensações, porque é uma coisa bem rica e no limite é a afirmação da vida mesmo. A revolta, ela é a afirmação da vida. E tem até um texto do Albert Libertat, que é um francês, que ele vai dizer: a resignação é a morte, a revolta é a vida. E é bem por aí, assim, pelo menos, e assim como eu vivo o anarquismo, e principalmente foi assim como eu senti, vivi, vivenciei e lembro de junho de 2013. Eu acho que a revolta também é bem central. Revolta e ação direta são duas noções bem importantes para entender junho e para entender o porquê as pessoas têm tanto medo do anarquismo. Eu queria aproveitar para fazer então uma constelação com dois textos aqui para a gente passar para uma segunda pergunta. Falando um pouquinho da questão da revolta, tem um texto do Malatesta, de 1892, né? Sopra um vento de revolta em todos os lugares. A revolta é aqui a expressão de uma ideia, lá o resultado de uma necessidade. Com mais frequência, é a consequência de uma mistura de necessidades e ideias que se engendram e se reforçam umas às outras. Desencadeia-se contra a causa dos males ou a ataca de modo indireto, é consciente e instintiva, humano ou brutal, generosa ou muito egoísta, mas, de qualquer modo, é a cada dia maior e amplia-se incessantemente. É curioso que seja um texto de 1892, né? Amplia-se incessantemente, amplia-se faz 120 anos para mais aí nessa, né, pelo menos desde esse texto. Quando você fala sobre essa questão desses afetos associados à questão da revolta, que atravessam, né? A revolta tem cheiro, a revolta tem som. Isso me lembra muito de uma fala de um outro anarquista, esse é um cara contemporâneo, né? Que é um alemão chamado Tadzio Miller, que ele fala que depois de Seattle, né, em 99, ele esteve lá, ele diz que a utopia dele é fazer com que todo mundo se sinta como ele se sentiu quando eles viram que eles venceram em Seattle, que os caras tiveram que de repente, toda a repressão que foi pesadíssima Cessa, a polícia vai embora e os caras têm que parar o summit, né? E ele gostaria que as pessoas se sentissem como ele se sentiu naquele momento, né? Isso é uma coisa bastante interessante. E aí eu trago também, para fazer a constelação e para fazer uma ponte, um texto, um pedacinho de um texto do Tadzio Miller mesmo, que ele vai falar o seguinte, pensando aí nessa ponte com Malatesta, né? O anarquismo pode estar hoje de volta à agenda após algumas décadas em um ermo político, mas a sua existência está longe de ser tranquila, com desafios vindos, abre aspas, de fora, fecha aspas, do engajamento com as estruturas dominantes de poder, assim como de dentro, em termos da capacidade de sustentar como uma subcultura ou um movimento. O primeiro desses problemas é que, de Seattle a Gênova, e agora com a guerra ao terror, os anarquistas descobriram-se do lado que apanha em uma repressão estatal rapidamente crescente, sem ter quaisquer mecanismos efetivos para se defender contra esse massacre. Ligado a essa política de repressão, está o desafio de cooptação dos grupos mais moderados dentro do movimento de globalização, deixando os anarquistas isolados nas margens radicais. Finalmente, o último problema é demonstrado pelo fato de que existem poucas pessoas com mais de 30 anos interessadas no anarquismo. Em outras palavras, a subcultura anarquista é atormentada por sua incapacidade de sustentar a participação, por seu tamanho e capacidade de mobilização, limitados por seu isolamento social e pela vulnerabilidade à repressão que isso produz. Basicamente, ele está levantando dois problemas fundamentais. A ideia de uma organização extensiva, né, que é a necessidade de superar o isolamento do anarquismo. Eu acho que tu trouxe sobre junho em relação à questão das origens ou da base autonomista do movimento pode ser uma questão interessante, né? E, em segundo lugar, a ideia de uma organização intensiva, ou seja, a capacidade de aprofundar as estruturas dessa subcultura de maneira que as pessoas reforcem a capacidade de manter a participação, ou seja, as pessoas que têm mais de 30 anos viver uma vida anarquista, por assim dizer, né? Pode comentar um pouquinho pra gente sobre a tua perspectiva em relação a essa questão da organização? Eu entendo que isso é um debate infinito, mas é um debate interessante, inclusive, a partir de uma perspectiva da insurreição. Sim. Eu fiquei pensando aqui, eu não conhecia esse texto, mas você lendo realmente esses dois elementos que ele linka, né? A perspectiva do antiterrorismo e da cooptação de grupos moderados, a gente consegue ver bem explícito, sobretudo em junho, assim, pós-junho, né, como a gente vai analisar isso, como se tenta... E, de certo modo, eu acabei trabalhando isso num estudo que eu fiz há pouco tempo, que é sobre junho, e os efeitos de junho, na verdade, e é interessante como, para além de cooptar, né, alguém ou alguém, ou um grupo, se tenta, que é um termo que eu recupero de alguns autores e dou uma outra leitura, que é o termo de assimilação. Então, tenta se assimilar, porque se a gente entender que, como Foucault disse, e eu talvez teria que pensar nessa afirmação, porque eu acho que no campo que a gente vive, no contexto que a gente vive de explicitar essa guerra social, eu acho que dizer que a política é a guerra continuada por outros meios, ela faz sentido, mas ela é apenas um dos elementos dessa guerra, porque a guerra é social e ela antecede a própria guerra de Estado. Mas, enfim, eu detectei, né, nesse estudo recente que eu fiz, de que, na verdade, se a política é a guerra continuada por outros meios, essa assimilação, né, essa tentativa de cooptar, de pacificar, de moderar práticas anarquistas, é uma aniquilação continuada por outros meios. Então, se na perspectiva da guerra, sei lá, de como se lidava mesmo com os anarquistas, né, no século XIX, cabeças cortadas, paredão de fuzilamento, prisão perpétua, a própria leitura asquerosa do Lombroso sobre o anarquista, né? Como delinquente nato, enfim. Hoje em dia se tenta, isso se mantém, essa truculência, né, sobre os corpos insurrectos, sobre aqueles que não se submetem a isso que seria o contrato social, essa coisa super legal que todos assinamos, mas ninguém lembra quanto, todos sabemos que existe, mas ninguém nunca viu, né? Isso tira um pouco essa história do contrato social. Quando a gente pede história, ele cai por terra, né? Porque todo mundo assinou, mas ninguém sabe quando e ninguém sabe quando, como. Mas, enfim, nesse contexto que a gente vive hoje em dia, tem um caráter de assimilação. Então, para além porque os anarquistas continuam sendo presos, né? Anarquistas continuam sendo mortos, como o caso do Guilherme Irish no Brasil, que foi assassinado pelo próprio pai. Mas hoje em dia tem um outro elemento, que é essa tentativa de assimilar, né? Essa tentativa que ele vai chamar, o que você disse, de cooptação de grupos contundentes nesses grupos moderados. Então tem esses dois movimentos, tem esse aniquilamento e essa assimilação. Então aqueles que não são mortos são aqueles que não são aniquilados, na verdade, acho que é o contrário, né? Aqueles que não são assimilados acabam no limite sendo presos e no limite mesmo exterminados. Sobre essa questão das organizações, né, extensiva e intensiva, eu fico pensando que isso, de certo modo, acabou acontecendo, e é interessante pensar isso pós-movimento de globalização, né, que a tentativa de domesticar o movimento de globalização é chamá-lo de altermundialismo por uma justiça global, enfim, quando na verdade a questão era contundente, era antiglobalização mesmo, era esse o termo. Isso acabou acontecendo, como aconteceu em junho, como aconteceu em outros momentos, assim. É que eu acho que não dá para se... Eu não sei, eu acho que aí é uma divergência que tem dentro do próprio anarquismo de práticas que se misturem e práticas que não se misturem, quando na verdade as práticas, elas acabam se espraiando, né? A grande questão é, se a gente pensar depois de junho, na configuração atual das forças, porque apesar de ter continuidades com o movimento de globalização, ou com Seattle, Gênova, a gente vive num outro contexto. Então, me interessa pensar nesse contexto, se faria sentido pensar numa aliança com pessoas do que seria esse fora do anarquismo, ou espraiadas para as outras forças. Assim. Eu, particularmente, acho que isso não dá certo. As experiências que eu tive, elas não deram muito certo. Mas também eu acho que, sabe, não há um modelo a ser seguido. Eu acho que depende dos contextos locais. Tem algumas pessoas que eu conheço que, apesar de não concordar com uma perspectiva específica, né, de algumas práticas anarquistas, eu acho que é isso. As pessoas, eu também não vou ficar colocando carteirinha de ninguém, porque a grande questão para mim do anarquismo é você praticá-lo no cotidiano, as suas relações de liberdade, o seu enfrentamento direto e a sua própria organização, né? Você tem que se articular, seja o nome que a gente queira dar para isso. Mas pensando no campo insurrecional, eu não consigo... Eu acho que alguns amigos até dizem isso, né? Eu escuto bastante isso de alguns amigos. Eu acho que a gente tem que perder o medo de ser minoria, porque... A gente acaba sendo engolido, sabe? A gente acaba sendo tragado por uma dinâmica. A gente pode ver até numa assembleia, sei lá, pensando assim, uma coisa super simples, que é recorrente, que acontece sempre. Uma assembleia de movimento estudantil, por exemplo. A assembleia do movimento estudantil, a gente acaba sendo tragado, assim, muitas vezes, por uma decisão maior que vá para além das pessoas envolvidas. E aí, para mim, o grande nó é como relacionar uma prática de ação direta, uma prática específica, ou alguma ação em específico, com uma deliberação maior, com um espaço de deliberação que vá para além das pessoas envolvidas. Tem alguns autores que vão trabalhar isso a partir do movimento Occupy, que eles vão dizer que a grande questão é que se tentava, por exemplo, no movimento do Occupy Wall Street, tentava se deliberar em assembleias gerais com pessoas que não estavam envolvidas com o próprio movimento, que apareciam só no momento das assembleias, como a dinâmica das pessoas que estavam envolvidas diretamente, passando noites e noites ali, deveria acontecer. Então, a grande questão que eles sacaram, sobretudo, se não me engano, o Acácio trabalha isso num dos textos, ou numa das conversas que eu tive com ele, a gente chegou a essa conversa, a esse tema, que nos gregos também tinha uma coisa de entender, na revolta na Grécia, né, a partir de 2008, começou-se a se entender que a assembleia deveria ser um espaço, na verdade, de informe. Os grupos são articulados e os espaços de assembleia é esse espaço onde há um apoio mútuo, há uma solidariedade entre os grupos para que se fortaleçam as ações, mas ela não deve passar por uma deliberação maior do que as pessoas envolvidas. Eu fico pensando, se há essa dificuldade, mesmo que dentro do anarquismo, como é que seria essa de se articular com pessoas extra-anarquismo, vamos assim dizer. Mas eu também não acho que a gente tem que se fechar em nós mesmos, assim. Eu acho que essa possibilidade de relação com pessoas que não são anarquistas, elas se dão inclusive no cotidiano, porque a gente não vive numa bolha anarquista, nem numa terra anarquista. A gente está em constante relação com as pessoas. Eu acho que é nessas relações, talvez, que a gente consegue... como é que eu vou dizer isso? a gente consegue agir de uma maneira libertária com as pessoas, anti-autoritária, e as pessoas começam a se relacionar assim também. E nisso está envolvido desde as suas relações cotidianas até a publicação de materiais, agitação e propaganda, as próprias manifestações, que é, de certo modo, uma maneira como as pessoas vão se aproximando, aulas públicas. Eu acho que talvez isso que seria o extensivo se daria mais nesse campo da agitação e propaganda ou do cotidiano mesmo. Mas eu acho que... E aí eu acho que eu teria que ler um pouco esse texto mais aprofundadamente, mas eu acho que pensar que o anarquismo está se restringindo a uma subcultura com pessoas de menos de 30 anos, se a gente pensar isso e tentar trazer para agora, a gente vai um pouco apagar a história de muitos e muitas e, de certo modo, expulsar um pouco os efeitos de junho, porque, pelo menos em São Paulo, sim, muita gente nova envolvida no anarquismo, só que é justamente essa prática cotidiana do anarquismo dos espaços, então ocupações, aulas públicas, ou como a gente queira configurar e chamar esses espaços de convivência, que eu acho que é o que falta hoje em dia, são gerações e gerações aprendendo juntos, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu não consigo fazer essa leitura de que o anarquismo está se reduzindo a uma subcultura, sei lá, juvenil. Eu não consigo, assim, para mim... Inclusive, eu tenho muito prazer em conversar com companheiros mais velhos, porque você vai aprendendo muita coisa, eles estão aprendendo com você. Então, pelo menos assim, com as pessoas que eu tenho contato, eu não vejo muito essa restrição. Então, eu não consigo fazer essa diferenciação entre extensivo e intensivo. Quando, na verdade, a grande questão é transformar. Toda ação deve ter uma intensidade, e toda ação ela tem como efeito algo que se expande dela mesma. Ela não fica circunscrita às pessoas envolvidas. Então, acho que pensar nisso, na verdade, é pensar nessa própria abolição, hein, dos termos extensivo e intensivo. É intensificar as ações e expandi-las para que outras ações continuem acontecendo, que é a leitura de grande parte dos insurrecionalistas, né? Estamos em guerra e as ações devem continuar acontecendo. Eu acho massa, acho que isso demole um pouquinho algumas das distinções meio complicadas que a gente faz, né, cara? Tá, muito obrigada, Matheus, por ter topado conversar com a gente, super importante, e obrigada pelo Acácio também que indicou, e vamos tentar manter essa ponte aí. Obrigada, não sei, tchauzinho então para todo mundo. Não, valeu, aí. Valeu aí, Matheus, realmente ajudou a gente a fazer algumas discussões, eu acho que a gente pode... avançar bastante, eu espero que o pessoal curta aí a tua fala, que foi essencial pra gente fazer algumas pontes entre várias coisas, né, cara, e tentar entender um pouquinho como que algumas das perspectivas mais contemporâneas aí podem ajudar a gente a avançar, né, cara. Então a gente agradece aí, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, para mim foi um prazer e eu acho espaços assim importantes, apesar de a gente estar falando em algo virtual, né? É um espaço, acaba se construindo como um espaço, eu acho é um espaço importante, porque pelo menos na minha leitura é cada vez mais importante a gente discutir, ler e estudar o próprio anarquismo, né? Não transformando ele numa letra morta, mas entendendo que por trás das nossas ações tem, de certo modo, uma história e alguns embates que foram travados e que a gente não está isolado disso e a gente não começou nada do zero, assim, basicamente isso. Para mim é um prazer e espero continuar acompanhando vocês. E um abraço para todo mundo aí. Valeu, abraço. Beleza, abração. Tchau, tchau.